Forasteiros. Episódio 6. Sim, senhor policial, são muitos deles. Uns zumbis fedidos, uns mortos-vivos horrorosos com as unhas enormes. O povo aqui chama de corpo santo, seco, sei lá. Certo, senhor. Você está tendo problemas com mortos-vivos. Alguns vampiros por aí também. Levo alho, uma cruz. O senhor não tem mais nada o que fazer, não? Você não está entendendo. Estamos numa catástrofe. Onde está a polícia quando a gente mais precisa? Estamos atendendo casos no mundo real. Meu senhor, obrigado por contar conosco. Não! E então? O que deu? Então nada. Ninguém acredita nesse absurdo, nem a polícia, nem a Marta. Tá todo mundo achando que é fake. Filmei até, mas todo mundo achando que é um filtro de Instagram. Eu não acredito que eu vou morrer devorado por zumbis. Por que que eu vim parar nesse fim de mundo com esses caipiras? Calma, Tuca, calma. Vamos todos manter a calma, ficar juntos e rezar. Chega pra lá, Jenny, quero ver também. Espera, Carminda. Tô vendo se chega meu Zezinho. Mas olha lá aquele corpo. Aquele corpo é o João Tantão. É ele, não é ele? Sei não. Parece tal do Giuseppe. Aquele da Maria José. É, e ainda mais feio do que quando vivo. Deixa eu dar uma olhada. Mas ó, não é que é o Giuseppe mesmo? Olha as botinas dele. Ara, esse maldito. Eu sempre soube que coisa boa ele não era. Carminda! É o seu marido. Quer dizer, o corpo seco do seu marido. É, tava faltando mesmo ele aparecer. Como é que esse desgramado fugiu do matão? Carminda, fala mais baixo. Tá todo mundo ouvindo. Ah, Rita, deixa ela falar. Agora tá todo mundo sabendo de tudo mesmo? Olha, o Betinho ali também. Não serva um, meu Deus. Atenção, atenção, todo mundo aqui. Nós estamos sendo atacados. Não vai dar pra nós ficar aqui pra sempre. É hora da gente reagir. Quem que tá com arma aí? Vamos meter bala nesse desgraçado. Nem precisa de tiro. Deixa que eu acabo com eles na mão. Abre essa porta aí. Deixa eles virem que eu encaro. Vou junto, Tonhão. Quem é homem aqui, vai com nós. Oh, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu vou morrer assim. Senhores, calma. Mas o senhor já teve sua chance. Gente, para de ser burro. Como vocês vão matar um morto? Eles vão devorar a gente. Não, gente. Eles não devoram ninguém. Já falei. Bonzinho, eles não são também, não. Ó, o unho da aranha. Tem até uma cicatriz aqui, ó, que o Severino me deixou. Faz anos. Olha, o Betinho aí também. Bem que eu achei que aquele ali parecia ele, Rita. Desconfiava que ele era ruim com você, viu? Nunca falei nada porque essas coisas a gente nunca fala. A gente aprendeu a esconder, não é mesmo? Igual o peido. Gente, não para de aparecer corpo lá fora. Deve ter uns 20. Todos horríveis, caindo aos pedaços. E esse cheiro insuportável de vaca morta. Olha aquele ali, brigando com o cachorro. Como isso pode acontecer aqui? O povo da roça sempre foi tão gentil. Que vila é essa? Onde eu vim parar? Você, Antônio, veio parar na vila onde seu antepassado despertou uma maldição. Deus, eu te avisei, Tuca. Mas você não me ouviu? A sua ponte liberou todos eles, viu? Nossa. Então é você que tem culpa dessa bagunça? Eu? Senhor Tuca, vem aqui olhar pela janela. Acredito que aquele ali seja o seu... Meu? O quê, meu Deus? O corpo seco da sua família. O que começou toda essa história. O mais podre de todos. Manuel do Carmo. Cuide das crianças, eles são perigosos. Né? Vamos defender a nossa vila. Isso! E você nem tente fugir. Vai vir com nós. Agora você tem uma dívida com o Remanso. Eu não posso ser responsável pelo crime de outra pessoa. Nem fui eu que fez a ponte. Minhas mãos não tocaram em nada. Ah, mas não tocaram mesmo. Isso eu posso falar. Quem fez o trabalho duro foi nós, como sempre. Mas desta vez você vai ajudar. E o padre também. E nessas horas todo mundo é filho de Deus. Bora, companheirada. Não, bora, bora, bora, bora. É isso aí, mano. É, vamos pegar esse cara. Não vai ter pra ninguém. Lá vai eles bancando o super-herói. Como sempre. Ninguém segura nós. Ninguém segura nós, cabocão. Deus queira que eles resolvam isso. Desde quando são eles que resolvem essas coisas? Ah, eles são bons é pra esconder as coisas embaixo do tapete. Fica fácil, né? Afinal, não são eles que limpam o chão? Reparem que eles nem se perguntaram de onde vieram os corpos. O que você tá vendo aí, Rita? Olha, eu não sei bem. Será que eles vão levar os corpos lá pro matão? Se bem que... Ei, eles estão amarrando na araucária. Na araucária da praça? É, parece que sim. Essa árvore tá aí desde diante da igreja. Se os corpos ficarem encostados nela, vocês sabem o que acontece. O que, tia Carminda? Ai, até estranho falar uma coisa dessa assim. A vida toda tô acostumado a guardar esse segredo. O que acontece, minha filha, é que quando eles encostam nas árvores, elas vão secando, secando, até morrer. Nossa, mas então é por isso que o matão tem umas partes estranhas? Umas partes secas? Como eu nunca liguei esses pontos? Ah, tem sim, Fabiola. Eu passava por várias dessas, quando eu ia levar tabaco pro Tirso. Você ia até lá, Carminda? No matão? Uai, ia. Tem que ir pra acalmar eles. Ia de noite, levava o tabaquinho. Tá fazendo uns 12 anos que eu faço isso. Meu Deus, 12 anos indo lá? Só pra ver se coisa ruim? Mas tem que ir. Tem jeito não. É pra proteger o pessoal da vila. Você também, Rita? Ah, Clarice. Aqui quase todo mundo, eu acho. Pelo que eu tô vendo lá fora. Eu não consigo acreditar que vocês não contavam pra ninguém. Uai, ia contar pra quê? Pra gente saber. Por que que vocês acham que tem que resolver tudo sozinha? A gente precisa saber pelo menos o que tá acontecendo uma com a outra. Pra poder se ajudar. Meu filho! Zezinho, que bom que você chegou. Eu tentei te avisar, mas... Você tava sem sinal e... Se preocupa não, Fabiola. Oi, mãe. Boa noite a todos. Que bom que você tá bem. Eu tava apavorada. As coisas lá fora não tão fácil não, mãe. Eles são imorríveis. Que novidade, Zezinho. Mas eu vou, Zé. Ah, essas horas já deve estar lá no meio dos outros. Depois que eu ouvi os sinos, eu saí correndo do brejo pra cá. Ele veio atrás de mim fazendo aqueles barulhos esquisitos. Eu nem olhei pra trás. Ah, achei mesmo que a morte do resto tinha a ver com essa história. Nossa, dá um alívio não precisar ficar escondendo as coisas de ninguém, né? Zezinho, você guardou o segredo por 4 horas. É, e não foi fácil, Fabiola. Não foi fácil. Mas olha, gente, não se preocupem. Nós estamos lá fora, não vamos parar até colocar todo mundo no seu lugar de novo. No lugar? Significa as mulheres terem que passar a vida levando tabaco pro corpo seco? Escondida no meio da noite? Melhor deixar bagunçado, então. Vocês não vê? Ou finge que não vê? O pessoal lá fora querendo matar o corpo seco não fica matando a araucária? Que não tem nada a ver com isso. Pegue as cordas. Agora é a nossa vez de tentar. Mas... Você tem certeza? E o que vocês vão fazer? Gente, que fedor. Deve ser essas unhas enormes, tudo suja. E essa roupa que não lava uns 10 anos. Creio em Deus, Pai. Nossa, a araucária não vai aguentar. Já tá secando até nas pontas. E se a gente queimar eles? Geni, que horror. Valder, seu pai. Pai, que coisa boa não fez pra virar uma alma presa nesse pedaço de nheca. Nheca de quem não cumpriu com suas obrigações na terra. A gente precisa desfazer essa maldição. A gente precisa pedir pra terra aceitar esses homens. Como assim, Clarice? Os corpos não vão embora porque a Terra não quer aceitar eles. Pelo mal que eles fizeram para a Terra e para nós. Aí ela cospe. Se eu fosse ela, eu também cuspia. É, acho que eu também. Mas talvez tenha alguma coisa que a gente possa oferecer para ela em troca. Não sei o que é, mas eu sei que a hora é agora. Zezinho, vem cá. Eu preciso que você faça uma coisa. O que vocês estão fazendo aqui? Protejam as mulheres. Todas para dentro. Fica quieto, Fernando. Você ainda não percebeu que são elas que estão cuidando da gente? Zé, a gente se conhece desde sempre, né? É, Fabi. Desde que a gente nasceu. Isso é uma despedida? Você acha que a gente vai morrer? Não, Zé. Claro que não. Mas a gente precisa que vocês cavem um buraco grande o suficiente para caber todos os corpos. Aqui? No meio da praça? A gente tava planejando levar eles de volta pro matão depois de destruir a ponte. Dessa vez não, Zezinho. Tem coisas que não voltam mais. Depois que quebra, tem que se transformar. Junta os homens e as ferramentas. Ele escuta você. Vai, vai. Ah, meu Deus, tá bom. Ei, rapaziada. Ei, nós vamos cavar. Busquem todos os enxadões e as pás que tiver. Isso. É hoje que as minhocas comem esses malditos. E agora, Fabiola? Qual que era seu plano mesmo? Agora a gente joga eles dentro do buraco. Minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Se a gente enterrar um monte de corpo no buraco, a terra não vai cuspir eles de novo? Minha Nossa Senhora, isso tem que acabar de uma vez por todas. Como que eu vou trazer uma vida nova para um mundo assim? Hein, vô? Me diz... É isso que você quis deixar para os seus descendentes? Que história eu vou contar para essa criança? Que eu vou... Ai, desculpa, gente. Eita, eu acho que ele não gostou de você vomitando em cima dele, não. Tá retorcendo. Parece que tá sentindo dor, credo. Sentir? Sentir? Era isso. O vô sentiu muita dor quando eu dei água pra ele no cemitério. Eu não quero ser vingativa, mas é uma dor mais do que merecida. Gente, pensa bem. Pra eles morrerem, a Terra tem que transformar o que foi vida em morte. E eu acho que a Terra não vai aceitar eles. Se eles não sentirem a dor que causaram pra outras vidas. E foi na água que a história dessas vidas ficou guardada. Mas calma, a gente não quer gerar vida. No caso aqui... A gente quer gerar a morte desses mortos-vivos. Sim, tem razão. Mas para morrer, é preciso ter vivido, não é? E só vive quem sente. Deve ser por isso que o corpo é seco. Porque tá na água o que eles ignoraram durante uma vida toda. Então, é ela que vai fazer eles lembrarem. A água é vida. Nossa, fica mesmo muita coisa guardada nela. Eu tenho me lembrado de tanta coisa nessa gravidez... Deve ser essa água toda aqui dentro. A gente pode chorar em cima deles. Deus o livre que esse zunhudo não merece uma gota das minhas lágrimas. Clarice, você é uma gênia. Era óbvio desde o começo. Você tem uma água poderosa dentro de você. E por isso é você quem precisa dar essa lembrança para eles. Gente, olha o que eu achei. Que isso, Rita? O aspersório de água benta do padre. Uau! Ela solta as gotinhas aos poucos. O que vocês estão fazendo com o meu aspersório? Padre Pedro, onde o senhor estava? Eu estava enfrentando esses corpos do demônio. Onde mais eu estaria? Não se preocupe não, padre. Eu não cometi nenhum pecado com o seu negócio aqui. Isso não está me parecendo nada certo. Ah, se o senhor quiser, a gente devolve para o senhor mesmo tentar resolver. Não. Pode continuar. Está emprestado com a graça de Deus. Pronto, Fabi. Podemos começar. Demorou já. Aqui mesmo. No pé da araucária. No meio de tudo. A gente vai precisar dessa lembrança para não cometer os erros todos de novo. Tá bom. Toma aqui, seu padre. Você também, Tuca. Acho que eu não tô te vendo aí? Pega uma enxada e pode começar. Meu Deus. Isso que você chama de mutirão? corpos já têm uma cova. A água tem as lembranças. Mas será que isso vai ser suficiente para mandar eles embora de uma vez por todas? Ah, meu marido ir embora era só começar a cantar. Cantar? É, judiava, ficava resmungando. Eu cheguei até a apanhar uma vez. É, mas não parei não. Eu gosto tanto. Quer ver? Meu beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim. Um abraço apertado, um suspiro roubado de amor sem fim. Viu? Me parece uma ótima ideia. Você conhece alguma música, Fabiola? Eu? É. Você sabe, tia, que eu tenho ouvido uma música. Imaginei que algo assim pudesse estar acontecendo. Enquanto você cuida do brejo, ele também está cuidando de você. Está te dando algo. Na verdade, um presente para todas nós. Mas, tia, é que sempre que eu vou cantar em voz alta, a música sai da minha cabeça. Tente agora, minha querida, tente agora. Água e terra que nos cuidam, nós viemos te saudar. Nunca mais somos sozinhas, chega a hora de falar. Pra voltar de onde veio, precisa se lembrar. Quem destrói a própria casa não tem mais onde morar. Ah, eu sempre quis conhecer essa canção. Se lembra da história que eu contei para vocês? É a música das mulheres, mas a dor era tanta que o choro encobria as palavras. Só que dessa vez, as águas não vão vir nas lágrimas. Dessa vez, quem vai sentir a dor são eles. Então é chegada a hora. Encham esse aspersório de água. Ei, eu tenho água. Enchi minha garrafa ali nas taboas, no córrego do brejo, esperando a Fabiola voltar. Perfeito, vamos. Passa o aspersório para Clarice. E calma, eu não. Eu não sei se consigo. O meu vô tá lá no meio. Clarice... Tem que ser você. Tem a água da vida no ventre. Foi o vô quem fez o mal. Mas é a gente que tá aguentando até hoje. As mulheres, as águas. Vamos libertar essa dor. É o que a gente pode fazer pelas próximas gerações. Tem razão. Nenhuma mulher deve carregar essa carga. Nem filha minha, nem de ninguém. Dá isso aqui. Podem começar a cobrir de terra. Ah, sim, ah, tudo bem, então. Ah, tá legal. Isso, agora nós, todas juntas. Água e terra que nos cuidam, nós viemos te saudar. Nunca mais somos sozinhas. As pontas da araucária estão ficando verdes de novo. Milagre! A araucária está voltando à vida. Deu certo, minha irmã. Deu certo. Que poder você tem? Nós temos, Fabiola. Juntas, nós temos. Acho que dessa vez é para valer. Vamos plantar um tabaco nessa terra onde eles foram enterrados, como o Marco. Um marco pra vocês, viu? Aqui tem um monte de aprendiz de corpo seco, que nós estamos sabendo, viu? É bom beber muita água pra ir se lembrando, viu? Sim, Fabiola, tô me entendendo. Não é, pessoal? Ah, sim, ah, tudo bem, cara. Ah, tá legal. Ah, sim. Se não é nós, vou te contar. Pegou tudo, minha filha? Acho que sim, mãe. Tem certeza que é seguro dirigir sozinho nessa estrada com essa barriga? Melhor não deixar o cinto encostar muito na barriga. Gente, tá tudo bem. Ai, que bom que eu cheguei a tempo. Boa viagem, Clarice. Que Nossa Senhora abençoe essa criança. Obrigado, tia Francisca. Você foi muito corajosa, Clarice. Essa é uma qualidade muito admirável. Ah, minha irmã, foi sempre muito inteligente, né? Não é à toa que fico atrás dela lá na cidade. Eu não acredito que esse cara tá aqui ainda. Olá. Zezinho? Oi, o seu Tuca me pediu pra acompanhar ele aqui nessa conversa. Fabiola, eu vim dizer que eu sinto muito pelo que aconteceu. Você não deve desculpa só pra mim, mas pra todas as mulheres. E pra Mãe Terra, se você não quiser ser o próximo corpo seco. Sim, me perdoem, eu já estou me retirando. Não quero mais causar mal a essa comunidade. Pena que não dá pra voltar atrás, né? Porque esta boa que a gente cultivava já eram. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas eu tô deixando o Zezinho responsável pelos cuidados com o Matão. Eu expliquei pra ele que nada deve ser feito naquela terra antes de consultá-las. A ponte continua lá. Pensamos em derrubá-la, mas não tem mais corpos secos pra fugir. E o Bejo já foi destruído? Sim. Mas pensei que de repente vocês poderiam usar pra algo. Fico feliz que você tenha finalmente entendido que não se pode chegar num lugar querendo mexer em tudo do jeito que te vem na cabeça, por melhor que sejam suas intenções. Seu Antônio... Tuca. Certo, seu Tuca. Ninguém sabe de tudo, mas conversando com quem tem uma vida toda de experiência é que a gente aprende. Vocês têm razão. Peço desculpas novamente. Já vou indo, fiquem bem. Zezinho, vamos nos falando. Tenho o seu número. Adeus, Vila do Remanso. Ei, seu Tuca. Leva essa imagem de Nossa Senhora. Eu que fiz. De Taboa. Pro senhor não esquecer. Ah, obrigado. Essas caipiras sempre tão cuidadosas. Zezinho, agora a gente tem uma monta inteira pra cuidar. Ah, finalmente! Falei, Fabiola, que no final tudo ia ficar bem. A gente pode derrubar todas aquelas árvores secas do matão, abrir aquela clareira e manejar uma agrofloresta. O meu sonho é ter um espaço assim. Ei, irmã, você gosta mesmo de estar com a mão na terra, né? Vou vir ver muito essa sua floresta e sua sobrinha vai comer as frutas que você plantar. Mas, gente, acho que agora eu também preciso ir. Ai, minha filha, vou sentir muita saudade. Quando você perceber, eu já voltei. Eu fiquei muito feliz com a novidade, sabia? Essa criança é muito sortuda de nascer na nossa família. Clarice, você tem certeza que não quer ficar? Eu ia gostar tanto de ver sua barriga crescer, ficar grandona. A gente cuida. Ah, minha irmã, eu sei. Mas eu preciso sair, viver outras vidas, ser forasteira em outras partes. Ah, tá bom. Mas vê se larga o chato Carlos e vai morar na praia, então. Você sempre gostou do mar, né? Vamos ver, Fabi, vamos ver. Clarice... Se lembre que o cuidado é uma troca. Não vai gastar seu tempo precioso cuidando de corpo seco, hein? Não se preocupa, bebê. Logo que a gente volta e a gente sai da roça, mas a roça nunca sai da gente. Suas mãos de mim, quando eu te conheci, você era assim. Não te devo explicação de nada. Ai, que saco.